doente. Eu confio em ti. Podes me testar, prova minha fé. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, eu confio em ti. Pensei que tudo podes, nada pode te impedir. Vim aqui pedir perdão, vim abrir meu coração, tua graça vim sentir. Só tu és quem me orienta, quando tudo enfim se vá. Me abraça, me sustenta, me conforta, me acalenta, minha força vem de ti, meu Pai. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Podes me testar, prova minha fé. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, eu confio em ti. Às vezes tudo acaba, me falta até inspiração. Às vezes Deus se cala, o céu não fala nada, nem mesmo uma correção. Mas foi assim com Jó, ele foi fiel a ti. No vale ou no deserto, eu sei que estás por perto, sempre cuidará de mim. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Prova minha fé.